Portal do Arrocha. Cíntia Mello, Jason Barbosa, a dupla mais carismática. Você pediu pra dar um tempo, queria pensar. Eu disse de maneira alguma, não vou aceitar. Não existe tempo, é verdade, tempo. Quando se ama, quer ficar pra consertar. Vamos tentar mais uma chance, nunca é tarde pra recomeçar. Isso foi só uma tempestade que logo vai passar. Eu te amo tanto, você também tanto, não vamos deixar escapar a chance de se amar. Esse tempo teu dói só de imaginar. Tudo se perdeu, não vou aceitar. Esse tempo teu dói só de imaginar. Te amo tanto, você também tanto, não vamos deixar escapar a chance de se amar. Eu não vou aceitar. Esse tempo teu dói só de imaginar. Tudo se perdeu, não vou aceitar. Só de imaginar. Tudo se perdeu, não vou aceitar. Esse tempo teu dói só de imaginar. Tudo se perdeu, não vou aceitar. Só de imaginar. Tudo se